Autorizada a decolagem, 190 com 15. De decolagem, o web 6722. Vou iniciar em 30 segundos, positivo? Sim. Web 5722. Salvador, bom dia, Web 5722, cruza 1700. Transponder 5404, Webjet 5722, sobe nível 320. 5404, Web 5722, confirma o restante. Sobe 320. 320. LS igual 605. 605, torre 118, meia dúzia. 26. Tráfego Salvador, bom dia, Gol 607. Gol 607 para Guarulhos, com meu marido a bordo, tá pronto para cópia? Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Prusa 50. Decola da 10, saída da El, Leda Eudes, após decolagem direita. 5-4 no 7 no transponder, 119-35 a frequência do controle. Só confirmando a saída da El, Leda. Da El Leda e após Leda voa Eudes para interceptar por isso 50. Da El Leda, após Leda voa Eudes, interceptando a por isso 50. Autorizado são 360, pela da 10, comprova a direita. 5-4-1-7, outro transfundo, 19-3-5 controle, ou no 607. Cotejamento correto, chama proposto no 05. Chamarado. Fala Salvador, bom dia, voa no 7 no 5, com a informação Índia para autorização de tráfego. Gol no 7, 1 no 5 para Brasília, 360 está autorizado pela Pesolo 17. Decola da 10, sai da cole, transição ofito após decolagem, curva direita. 5422 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Para Brasília no 360 está autorizado, o Pesolo 1 no 7, decola da 10, gole ofito com curva direita. 5422 ao transponder, 19.35 ao controle no 7 no 5. Cotejamento correto, chama pro push. Chamará, no 75. 3890, chama agora o centro Recife no 26 decimal 85, alterno no 2545. 2685-2545, 3890. Salvador, bom dia. É o Gol 1605, livrando na Fox Trot. Gol no 605, bom dia. Prossegue via Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette 03, no 605. Salvador, bom dia, boa noite, 04. Frente da informação Índia, estamos no 380 Galeão, para 4. Gol no 04 para o Galeão, nível 360, está autorizado. Decola da 10, saída da El, Leda, Crate. Após decolagem, curva direita. Aciona 5496 no transponder, 119.35 a frequência do computador. Transponder novamente, por favor. 5496. Estimativa está autorizada então, 360, decola da 190, após decolagem curva direita, da EOLEDA 5496 transponder, 1935, controle 1804. Capizamento correto, chama para o push no 10, no 804. No 10 é formar quando pronto, 204, obrigado aí. Webjet 5722, chama o centro Recife agora, no 288, alterno 3325. 288 13325 web 5722, bom dia. Bom dia. Salvador, o voo 9428, seção 6, está pushback acionamento. Voo 9428, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Então, chama táxi, voo 9642. Salvador, o voo 9642 para o táxi, 153 a bordo, 6 horas e 20 de autonomia, alterando Salvador. Prossegue viagem direto Alfa no ponto de espera, torre 118.6, altímetro 1016. Tenha bom voo no 642. Viagem direto Alfa no ponto de espera, 18.6, altímetro 1016, mas já chegou no 642. Falou, Gol 804 no 10, para o prefeito. 804 autorizado, estou esperando um ataque. Vai tomar um táxi 204, obrigado. Adoro Gol 897, paciente da Índia, autorização com sim, bom dia. Bom dia, o 897 está autorizado para Confins, o nível é o 360. Decola da 1-0, saída da El Leda Bridge, após decolagem, curva à direita, aciona 5423 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Curva direita após, transponha 5423 e o controle 7935, Gol 1897. Cotejamento correto, chama proposto 09. Chamará. Salvador, Gol 9642, próximo ponto de espera. Passo 2 autorizado, ingresso de decolagem, o vento 170 com 10. Quem decola, 1-0, Gol 9642. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray India. Mike X-Ray India, prossiga. Bom dia, senhora. O Mike X-Ray India solicitando o reboque da posição remota para a posição Finder de número 6. Você me escuta e aguardar para o reboque. Ok, ciente. Qual é a posição da remota que você se encontra? Posição 14. Sente. Solo Salvador, Gol 1607 para o estacionamento 5. 1607 autorizada, puxa o estacionamento, chama táxi. Autoridade, chama táxi, 1607. Gol 1804 para o táxi, POB 165, autonomia de 3 horas e 28, alterna Campinas. Senhores também. 642, na Puca, passa 2000, bom dia. Bom dia, sobe 390, vigilância, autonomia 42. 39, autonomia 42. Alternando Campinas. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1186. Altímetro 1015, atenta ao tráfego da companhia que inicia puxando 05. Sente, 1015, Juliette Alfa, 1286 no ponto de espera 1204. Bom dia, você está em América 980, passing 205 for 160. Bom dia, 980, clear to flight level 040, bomb arrival. We're cleared to 040, bomb arrival, American 980. 3153, após pelo, desce para 2000 com 1015, autorizado LS, 3153. Escuta. 3000, autorizado LS, 3153. Mais o gate 8, após a passagem do mesmo livre push. Gente. Mike X-Ray Índia, na escuta? Na escuta. Tá autorizado o reboque, reporte ao término. Vai pro Finger, meia dúzia, confere? Positivo, meia dúzia, será feito, grato. Gol 804, aponte para pronto, 10. 804, autorizado ingresso de decolagem, 170 com 10. Autorizado decolagem, 10, gol 804. Sagrado Ground, Alfa November Sierra 81. Alfa November Sierra 581, requesting clearance to Sierra Alfa Bravo Echo. Stand by for it to clear, so you don't have your plan here. Okay, I am stand by for clearance. Alfa November Sierra 581. Salvador, bom dia, gol 1804. 804, sobe 360 da El, vigilância. 360 da El, 1804. Quando era do Corinthians, ele não trabalhava. Agora do Mengão, né? Agora que não trabalha mesmo. Agora já foi, valeu, bom domingo. Mais. Pode aprovar da El da presença? Autorizado, 804. Saudação Vascaína, 204 da El. Bom dia, Golomia 07, quanto espera da 10, pronto. 607, a linha mantém. Quero manter, no 607. Salvador, gol no 7 no 5, portão 4, puxa acionamento. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, no 7 no 5. Autorizado, iniciando na 10, gol no 607. Salvador, é o gol ONU 605. ONU 605, bom dia. Para Galeão 360, copia? Autorização. Autorizado, para o Galeão 360 ao nível pela Perzulu 14. Decola da 10, saída da Eule da Crat, após decolagem direita. Aciona 5424 no transponder e 11935 é a frequência do controle para o ONU 605 da Gol. Autorizado Galeão, precisa confirmar o nível que daí entrei cortado. A saída é da El com crack, decola da 10 com curva à direita. Transponder 5424, 11935 ao controle. A Pesulo 14, confirma o nível, por favor. 360. Autorizado 360, obrigado. Cotejamento correto, chama para o push. Retorna para o pushback e acionamento, gol 1605. 360 da El, gol 1607. 153, Porta Duna, estabilizar, torre 118, meia dúzia. 18,6, obrigado, até daqui a pouco. Até mais. Airlines 980, clear 2000 feet. Atom Série 1016, clear the ILS, report established. American 980, clear down to 2,000 feet in 1015, is it? And clear for the ILS, will report established. Okay, 1016. 1016, thank you. Formando o término do reboque no finger de número 6. Ciente, até a próxima. Ok, grato e um bom dia. Bom dia. Falou Salvador, gol 1705 para táxi com 1071 a bordo, 4 horas e 3 minutos, alterna Campinas.